que é. Resgate de alma. Tô gravata, Bíblia debaixo do braço, dizendo sou cristão, irmão, mas eu não acho. E ser cristão é andar alinhadinho, no culto do domingo dizendo eu sou certinho. Chegando em casa, irmão, aquele abraço, vai ver o Big Brother e pergunta o que é que eu acho. O que é que eu acho, irmão, vou lhe dizer, 2 Coríntios 13:5, você vai ver. Diz, examinai a si mesmo, se está na fé. E aí, mano Ed, como é que é? Faça agora mesmo sua avaliação. Se pode, veja sua vida como um cristão. Ajoelhe e ore, peça perdão. Faça agora sua avaliação. Faça agora mesmo sua avaliação. Se pode, veja sua vida como um bom cristão. Ajoelhe e ore, peça perdão. Faça agora sua avaliação. Mano, o que é isso que eu tô vendo? Você descamisado com uma bola e correndo. Você não é crente, nem venha com caô. Me fale da verdade, mano, mas que eu vou. Se crente fácil, até o Tiago crê. Tiago 2,19, você vai ver. Faça agora mesmo sua avaliação. Se pode, veja sua vida como um bom cristão. Ajoelhe e ore, peça perdão. Faça agora sua avaliação. Faça agora mesmo sua avaliação. Se pode, veja sua vida como um bom cristão. Ajoelhe e ore, peça perdão. Sua avaliação. Você pensando que tava aí sozinho, olhando a vida alheia, falando do vizinho. Mas olha só, vou contar pra você. O nosso Deus Supremo, mano, pode te ver. De que adianta se esconder de sua mãe? De que adianta se esconder de seu pai? De que adianta falar mal do vizinho? Se Deus no céu, mano, vai ver tudinho. Faça agora mesmo sua avaliação. Se pode, veja sua vida como um bom cristão. Ajoelhe e ore, peça perdão. Faça agora sua avaliação. Faça agora mesmo sua avaliação. Se pode, veja sua vida como um bom cristão. Ajoelhe e ore, peça perdão. Faça agora sua avaliação. Mano, desculpa, de nada adiantou. Eu falei com você, você se alterou. Aumentou o tom de voz, falou alto comigo. Só tentei te ajudar, mas já tô arrependido. Não leve a mal, eu já tô de saída. Como tu mesmo disse, eu vou cuidar da minha vida. Pera aí, irmão, tem algo errado aí. Você tá de saída, tá com raiva de mim. Mano, desculpa, foi mal meu proceder. Me dei aquele abraço e eu vou orar com você. Faça agora mesmo sua avaliação. Se pode, veja sua vida como um bom cristão. Ajoelhe e ore, peça perdão. Faça agora sua avaliação. Faça agora mesmo sua avaliação. Se pode, veja sua vida como um bom cristão. Ajoelhe e ore, peça perdão. Faça agora sua avaliação. São diversas as vezes, mano, que ao invés da gente consertar o nosso próprio erro, preferimos ficar olhando o que o nosso não faz ou deixa de fazer. Pois é, parceirão, precisamos corrigir o nosso proceder. Precisamos ser um exemplo pra essa molecada aí fora, pra amanhã ou depois eles poderem fazer o mesmo ou melhor do que o que a gente tá fazendo. E aí, mano, sendo um exemplo, ninguém nunca vai poder falar que você deu um proceder errado pra essa molecada. E eles vão falar assim, ó: faça agora mesmo sua avaliação. Se pode, veja sua vida como um bom cristão. Ajoelhe e ore, peça perdão. Faça agora sua avaliação. Faça agora mesmo sua avaliação. Se pode, veja sua vida como um bom cristão. Ajoelhe e ore, peça perdão.